dedos, tem nos olhos mil brinquedos de magoar o meu amor. Minha namorada, muito amada, não entende quase nada, nunca vem de madrugada procurar por onde estou. Preciso, ó doce namorada, seguirmos firmes na estrada que leva nenhuma dor. Minha doce, triste namorada, minha amada idolatrada, salve, salve o nosso amor. Thank you.